Para o doutor Braulio Valente. Tem um hematologista capilar, que coisa estranha, hein? Tudo bem, doutor Braulio Valente? Oh, tudo bem, é um prazer estar aqui nesse programa, não é? Eu fico muito feliz porque o médico precisa estar junto do povo. Exato. O médico tem obrigação de dar esclarecimentos à população. Muito bem, doutor Braulio. O médico precisa esclarecer sempre tudo. Tá, gostei o médico da sua... Peraí, é uma... Espera, doutor Braulio, calma, assim. Doutor Braulio. Gostei muito da sua firmeza. Acho importante falar-se de coisas assim. Obrigado. Rádio, jornal. Nas TVs. Obrigado. Né, fazer campanha, isso é muito bom, viu, doutor? Obrigado, mas justiça seja feita, senhor Francisco Barbosa. Foi ele que mandou falar. Eu? Maurício? É. Não, esse seu assessor aí, seu Maurício aí. Que ele mandou ele falar disse isso? Assim pra mim no corredor, ó, fala uns troços bonitos aí lá que o Barbosa adora. Meu Deus do céu. Eu não posso fazer nada, pau mandado, não é? Doutor Braulio Caguete Valente, que isso? O senhor é um reumatologista capilar, não é isso? Que especialidade é essa? Boa pergunta. Reumatologista capilar. Isso. Há uma ciência que estuda reumatismo e varizes no cabelo. Peraí. Reumatismo e varizes nos cabelos. Mas cabelo tem reumatismo, doutor? Eu nunca achei um, não é? Nunca achei. Eu sou especialista nessa doença há 18 anos e nunca tive um cliente. Sim. Justamente por isso, eu me formei numa especialidade da ciência que ainda não foi descoberta. Certo. Entendeu? O senhor é especialista em reumatismo capilar. Exatamente. E nunca apareceu ninguém com reumatismo no cabelo? Então, pra que o senhor foi estudar isso? Não, peraí, porque um dia, não é? Porque o dia que surgirem aí os primeiros reumatismos em cabelo, eu serei o único especialista nessa doença em todo mundo. Ah. O senhor veja a minha visão. O senhor imagina quanto eu vou ganhar de grana. Vem clientes de tudo que é lugar do mundo, não é? Verdade. Vai ser uma maravilha isso. E o senhor tá 18 anos como reumatologista capilar e sem nenhum cliente? Sem um cliente. Zero. Nada. Ah. Não tenho nem convênio com plano de saúde. Tá bom. Não quero apuração. O senhor se especializou numa doença que não existe. Ah. Nunca teve cliente? Nunca. E o senhor vive de quê? Ah, eu vendo bilhete de loteria. Bilhete de loteria? É, o senhor não tá afim de comprar um não, senhor Barbosa? O que é? Olha aqui, ó, o senhor que trabalha com o Cacalo Patuí, eu tenho aqui hoje, olha, 550 bilhete do jumento. Que vai jumento? Sair logo mais na loteria. Se o senhor quiser comprar. Doutor Braulio, um abraço. Um real legal. Cada um. Não, o senhor tá legal. Pode parar. Paralela.